E essa vai pro meu amigo Nicolau, direto de Maracás. Amado Basílio, ao vivo. Aqui seu coração não bate, só apanha. Não durmo mais de tanto pensar nela. Já não consigo mais viver feliz. Estou doente, perdendo a coragem. A minha vida está por um triz. Posso morrer de um momento pro outro, e a saudade acabando comigo. Vou caminhando entre a vida e a morte, e ela não sabe que corro o perigo. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Portal do Arrocha. Felicidade é coisa passageira, que todos sentem por alguns momentos. Fica com a gente, depois vai embora, deixando só marcas de sofrimento. Nas horas felizes me acompanham por onde estiver. Ficou gravada no meu pensamento a imagem daquela mulher. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora.